porque teu coração está batendo forte assim. Se prometi que eu nunca te deixaria. No meio do processo eu sei, não é fácil sorrir, mas eu estou contigo de noite e de dia. Yeah.